Olá, meu nome é Pedro Paulo e este é mais um episódio do Brandos Costumes. Hoje voltamos para mais um episódio musical. Tenho mais música para vocês. Vamos já começar com O Foguete. Uma música que Carlos Peão, Luís Arriaga e António Sala cantam para o genérico de O Foguete, um programa de rádio que eles tinham. Eu adorava que esta música fosse uma música de um programa de rádio que eu tivesse. A viagem começa e o foguete tem pressa, pouca terra que há muito a correr. Venham todos daí, há lugar para si, as caldeiras fumegam e estão a aquecer. O foguete aí vai e quem entra não sai, nem sequer a aventura se paga. Veio a cantar mais o Sal e o Luís Arriaga. Olha o foguete, olha o foguete, não vai à lua nem quer lá chegar. Olha o foguete, olha o foguete, toma o bilhete para ir e voltar. Olha o foguete, olha o foguete, não vai à lua nem quer lá chegar. Olha o foguete, olha o foguete, toma o bilhete para ir e voltar. Gente bem conhecida, vem connosco à partida, porque aqui não há nada a perder. Vamos na carruagem, é tão boa viagem, com cantigas, conversas e muito que ver. De Lisboa a Tondela, Cocujães, Mirandela, e de Merto lá Fornos de Algodres. Souzela ao Machico e Almodóvar ao Pico, que rima com Fornos de Algodres. Olha o foguete, olha o foguete, não vai à lua nem quer lá chegar. Olha o foguete, olha o foguete, toma o bilhete para ir e voltar. Vive num stress, tudo acontece de uma maneira incrível. Nos apetece não saber o que se passa, que nos marca por demais. A gente vive num stress, nos aborrece, nos faz brigar à toa. O que sucede um dia a dia em todo lado, as coisas vão pior. Tudo mal, como se vê. Tudo mal, como se vê. Tudo mal, como se vê. No jornal, na rádio, TV. Tudo mal, como se vê. Tudo mal, como se vê. Tudo mal, como se vê. No jornal, na rádio, TV. Acompanha, não se juntar com mil tragédias que dão do que falar. E que já não se sabe mesmo se um dia vão parar. Essa loucura de crer mal poder subir do ar. A euforia que vai tentar a perder tudo aquilo que sabemos. Tudo mal, como se vê. Tudo mal, como se vê. Tudo mal, como se vê. No jornal, na rádio, TV. Tudo mal, como se vê. Tudo mal, como se vê. Tudo mal, como se vê. foi então o Foguete. Depois tivemos a ouvir o Tudo Mal dos Beatniks, banda onde Lena D'Água tocou antes da gravação deste disco. E depois Entre Tudo e o Nada dos Bane. Há aqui um trivia curioso: eu tive quase a entrevistar o vocalista dos Bane, João Loureiro, mas ele não demonstrou interesse em ser entrevistado porque está noutra onda, está no mundo dos negócios. É pena, porque tinha sido interessante ter um episódio dos Bane, um episódio dedicado a esta banda que não teve a atenção, pelo menos em todo Portugal. Tem um single forte, que é o Irreal Social, mas mereciam ter tido muito mais atenção. Agora vamos ouvir uma música dos UHF. Eu sei, o pessoal torce o nariz quando ouve falar de UHF, mas esta música, se ouvirmos, se eu não dissesse, e eu já fiz este teste com alguns amigos meus, podia ser uma música dos Rapture, a banda disco punk que era da editora dos LCD Sound System. Esta música chama-se Rapaz Caleidoscópio e é incrível. Fast. boilas foi numa praia, foi num sofá. Procuro um alibi, para um crime que não cometi. Procuro um alibi. Numa falha de enganar o pé, ai, numa falha de enganar o chão. Tivemos a ouvir então os UHF com o rapaz Caleidoscópio. Eu disse que era tipo de Rapture e é uma música bastante interessante. Confirmam? Depois tivemos a ouvir a Manuela Moraguetes. Eu sou um grande fã deste disco. Era Procura um Alibi, uma música incrível, eu adoro. E depois tivemos a ouvir os Banda do Casaco, que já tivemos um membro dos Banda do Casaco aqui neste podcast, o António Pinho. A música era E Ouvi-los, e vocês ouviram. E depois está na hora de outra coisa, está na hora de ouvirmos outro convidado que já esteve cá também. Ele é Frodo, esta música não estava no episódio dele, portanto eu acho que merece ser recuperada. Chama-se Manhãs Submersas, e se estiverem a ouvir isto de manhã, é a altura de mergulhar. Yeah. 26 de agosto de 1945, 8:15 da manhã. Já premiste o botão que fez descer 100 milhões de graus centígrados de morte e erguer da terra um belo clarão, enorme e deslumbrante. Missão cumprida. Espera-te um país reconhecido. E mais tarde, os pés no vazio, quando souberes que em poucos segundos, sob as tuas asas, desde as ruas e jardins do centro até os campos em redor, homens, mulheres, crianças e animais foram varridos por um vento que pulverizou tudo o que encontrou no seu caminho, que alguns sobreviveram, gritando, queimados de morte, entre cinzas e cascalho, que os arrozais perderam a verdura e a relva ardeu com palha seca. Número total de mortos? Cerca de 70 mil. Um belo clarão. Um belo clarão. Enorme. Sábio. Deslumbrante. Ao teu lado alguém pergunta: meu Deus, o que fizemos? Banco e ficou. voltámos de mais uma dose de música. Estivemos a ouvir Manhãs Submersas do Frodo, o grande Frodo, que foi o Manuel Cardoso, foi aqui convidado. E depois ficámos a ouvir do Ouro Negro com Miçanga, uma música incrível. Do Ouro Negro tinham muitas músicas boas. Eles não são 100% portugueses, mas sinceramente eu acho que a música deles também se tornou nossa. E depois temos a ouvir duas músicas de Saga, Hiroshima e Aprendiz de Feiticeiro. Vamos fechar com uma música que marcou o episódio de... o segundo, o episódio da Cris Cop, quando ela conta a história do seu grande amor, o grande amor da sua vida. Toca esta música, Nangaranga, com Funky Funky. E acho que esta música merece tocar sozinha, para podermos ouvir, para podermos saborear. Já sabem que o meu nome é Pedro Paulo e este podcast é o Brandos Costumes. Se tiverem alguma sugestão, alguma dica, se tiverem alguma questão, basta enviarem e-mail para pedropaulo@brandoscostumes.pt ou então mensagem pelo Facebook. O Facebook é só procurar Brandos Costumes, é fácil, vocês vão encontrá-lo. Não se esqueçam de dar 5 estrelas no iTunes ou podcast, se ainda não deram. Era simpático, não é? Para o podcast ter mais visibilidade. E daqui a 15 dias voltamos com um convidado especial. Vocês vão gostar. Agora vamos ouvir os Anangaranga com os Funky Funky. We'll be right back.